sereia, pode ela me encantar. Eu não namoro a sereia, meu bem, pode ela me encantar. Eu não namoro a sereia, pode ela me encantar. Filho do Itapajós, tem a língua turiá. Filho do Itapajós, tem a língua turiá. Eu não namoro a sereia, meu bem, pode ela me encantar. Eu não namoro a sereia, pode ela me encantar. Eu não namoro a sereia, meu bem, pode ela me encantar. Filho do Itapajós, tem a língua turiá. Filho do Itapajós, tem a língua turiá. Quem namora tem ciúme, ciúme que faz chorar. Quem namora tem ciúme, meu bem, ciúme que faz chorar. Quem namora tem ciúme, meu bem, ciúme que faz chorar. Eu não namoro a sereia, pode ela me encantar. Eu não namoro a sereia, pode ela me encantar. Filho do Itapajós, tem a língua turiá. Filho do Itapajós, tem a língua turiá. A sereia, meu bem, pode ela me encantar. Eu não namoro a sereia, meu bem, pode ela me encantar. Quem namora tem ciúme, ciúme que faz chorar. Quem namora tem ciúme, meu bem, ciúme que faz chorar. Quem namora tem ciúme, ciúme que faz chorar. Eu não namoro a sereia, meu bem, pode ela me encantar. Namoro a sereia, meu bem, pode ela me encantar. Eu não namoro a sereia, pode ela me encantar. Eu não namoro a sereia, meu bem, pode ela me encantar. Eu não namoro a sereia, meu bem, pode ela me encantar. O senhor é camarão do mar, filho do rei nosso general. O senhor é camarão do mar, filho do rei nosso general. General.